Um paraquedas militar de lona verde, encharcado e pesado, é içado lentamente para o convés de aço. Como um tubarão de 5 metros permaneceu invisível até o século XX, os registros daquela tarde revelaram um animal que reescreveu a árvore evolutiva dos predadores pelágicos. O ano é 1976. O navio de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos navegava a 40 quilômetros da costa de Oahu, no Havaí. A água azul e uniforme do Pacífico escondia uma planície abissal de 4.600 metros de profundidade. A tripulação trabalhava em uma rotina de recuperação de torpedos de teste. Para manter a estabilidade da embarcação contra as correntes submarinas, dois grandes paraquedas funcionavam como âncoras flutuantes. Eles foram baixados a 165 metros de profundidade. Os guinchos operavam em rotação lenta. O cabo de aço tensionava sobre um peso anômalo preso na malha de lona. Nesse ponto, se essa descida te prendeu, se inscreva. O próximo mergulho já está em preparação. Os técnicos no convés esperavam encontrar um equipamento enroscado ou um detrito metálico. Não era lixo industrial, nem um erro de calibração do sonar de varredura. O que rompeu a linha da água quebrou um silêncio zoológico secular. Uma carcaça colossal e flácida emergiu entre as cordas de nylon. Uma cabeça bulbosa, de coloração cinza escura, com uma mandíbula desproporcional que parecia pertencer a um registro fóssil do Mioceno. O animal de barbatanas largas não exibia a rigidez muscular típica dos predadores oceânicos. O objeto pendurado nas correntes não pertencia a nenhum catálogo da biologia marinha. Naquela tarde de 15 de novembro de 1976, um novo registro se fez necessário para a biologia marinha. A tripulação observava o animal deitado no convés úmido do navio. O animal media 4,46 metros de comprimento. Seu peso exato marcava 750 quilos na balança industrial do porto. A pele escura era incomumente mole. Tubarões costumam possuir dentículos dérmicos afiados, escamas que funcionam como uma armadura hidrodinâmica. Mas a pele deste espécime cedia ao toque, cobrindo uma musculatura esponjosa. Os focinhos arredondados e curtos não exibiam a aerodinâmica clássica desenhada para a caça em alta velocidade. Biólogos foram chamados de urgência à base naval de Honolulu para avaliar o achado. A primeira inspeção visual confirmou o inesperado. Não era uma mutação de uma espécie documentada. Não era um indivíduo deformado pela pressão das profundezas. Era uma família inteiramente nova de tubarões, um evento taxonômico que a ciência não registrava no século XIX. A comunidade científica precisou criar um novo gênero e uma nova família biológica para acomodar o único espécime existente. O nome escolhido foi Megachasma pelagius, a boca gigante das águas abertas. O animal inteiro foi preservado em um tanque de formol e transferido para o Museu Bishop, no Havaí. Para entender a anomalia anatômica, os pesquisadores precisaram examinar o interior de sua estrutura mais perturbadora. Essa formação anômala dominava quase toda a porção frontal do crânio. Uma boca cavernosa, que mediu mais de 1 metro de largura na dissecação, forrada por uma faixa de tecido prateado brilhante. O tubarão de boca grande não possuía os dentes triangulares e serrilhados de um predador de topo. Em vez disso, 83 fileiras de dentes minúsculos em forma de gancho repousavam nas gengivas cartilaginosas. A análise do conteúdo estomacal revelou uma pesca sopa de eufausídeos, uma dieta baseada inteiramente em krill, copepodes e pequenas águas gêvias. O gigante era um filtrador pacífico, o terceiro tubarão filtrador conhecido no mundo. Ele se juntava à linhagem do tubarão-baleia e do tubarão-peregrino. Mas a faixa cinzenta em seus lábios guardava uma adaptação específica para a ausência de luz solar. Exames histológicos nos tecidos orais sugeriam a presença de fotóforos, pequenos órgãos celulares capazes de emitir bioluminescência. A hipótese central da biologia se formou a partir da anatomia de sua mandíbula inferior. O tubarão nadaria com a boca aberta na escuridão contínua da coluna d'água. A faixa luminosa ao redor de seus lábios funcionaria como um farol biológico de baixa intensidade. O krill, naturalmente atraído por pequenas fontes de luz na água fria, nadaria diretamente para o interior da cavidade oral. Uma armadilha passiva projetada para operar no vazio pelágico. Mas o vazio pelágico é vasto, e encontrar um filtrador luminoso de 5 metros nesse espaço é um evento estatisticamente improvável. A descoberta de 1976 gerou uma lacuna severa no conhecimento oceanográfico. Se um animal de quase uma tonelada navega pelos oceanos sem ser detectado, qual é o limite real do nosso monitoramento acústico? O tubarão de boca grande não vive perto do leito oceânico, onde os submersíveis costumam pousar seus patins de titânio. Ele também não patrulha a superfície ensolarada como as redes de pesca comercial operam com frequência diária. Ele habita a zona mesopelágica, uma camada de água intermediária, entre 200 e 1.000 metros de profundidade. Nesta faixa, a água se torna densa e fria. A bioluminescência substitui a luz do sol como principal fonte de iluminação biológica. A densidade do animal é perfeitamente calibrada para flutuar de forma neutra nesta coluna d'água. Seu fígado é maciço, correspondendo a quase 20% de seu volume total. Ele é preenchido com óleos de baixíssima densidade. Isso permite que ele paire sem esforço em um ambiente onde o alimento é escasso. É uma região de temperatura em declínio contínuo, onde a pressão começa a isolar os ecossistemas do mundo de cima. A superfície, por sua vez, demandou mais 14 anos de buscas para que a ciência visse o animal vivo. Em outubro de 1990, o sexto espécime da história foi encontrado preso em uma rede de deriva comercial. O resgate ocorreu na costa de Dana Point, na Califórnia. O animal estava vivo e letárgico. Era um macho adulto de 5 metros de comprimento. Os pesquisadores aproveitaram a oportunidade rara e inseriram transmissores acústicos na base de sua barbatana dorsal. Em seguida, eles o liberaram de volta às águas do Pacífico. Durante 2 dias ininterruptos, os sensores mapearam um balé mecânico e silencioso no oceano aberto. Os dados de telemetria revelaram o padrão de vida da espécie. O tubarão passava o dia estacionado entre 130 e 170 metros de profundidade. As águas nesta faixa mantinham a temperatura em 15 graus Celsius. Quando o sol desaparecia no horizonte, ele iniciava uma subida vertical assustadoramente lenta. O animal parava a apenas 12 metros da superfície. Ele seguia a camada de dispersão profunda, a migração diária do zooplâncton. Este é o maior movimento sincrônico de biomassa do planeta Terra. Sua lentidão extrema provou ser um traço evolutivo. Ele se move a uma velocidade média de 1,5 km por hora. Seu esqueleto é pouco calcificado, composto quase inteiramente de cartilagem esponjosa e água. Essa estrutura flácida absorve as ondas dos sonares de navios em vez de refleti-las com clareza. Um fantasma biológico que se move sem deixar rastro acústico sólido. O rastro acústico sólido nunca existiu porque ele evoluiu para ser um eco fraco na tela dos radares. O tubarão de 5 metros permaneceu invisível por tanto tempo porque dominou a mecânica da coluna de água intermediária. Ele não precisa do fundo do mar para descansar e rejeita a luz do dia. A ausência de ossos densos e de uma bexiga natatória cheia de gás afeta sua assinatura. Isso o torna quase transparente para a tecnologia de saneamento convencional. A espécie Megacasma pelagius existe em um corredor de suspensão perpétua. Ele sobe com a noite e desce com a aurora, em um ciclo ditado unicamente pela movimentação milimétrica do plâncton. Uma prova física de que a vastidão escura entre a superfície e o abismo ainda abriga linhagens inteiras. Elas permanecem escondidas em sua zona de trânsito diário. Em outras coordenadas, uma anomalia sem costas aguarda nossos instrumentos. O Mar de Sargasso, o oceano dentro do oceano.